Ensino Básico em Revista. Olá, amigos ouvintes da Rádio Fuscar. Este é o programa Ensino Básico em Revista, o espaço dedicado pela rádio para a educação básica, ou seja, ensino fundamental e médio, né? E aqui nós estamos sempre, semanalmente, nós discutimos algum assunto que esteja em pauta, né? Que seja a agenda do dia, né? E como nós estamos no mês de novembro, nós estamos realizando o segundo programa sobre a questão da consciência negra, né? E hoje, especialmente, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das ações afirmativas, da questão das cotas. E para isso, nós estamos aqui com entre colegas, né? Professor Sérgio, professor de História lá da Escola de Júlia Uda, professor Matheus, né? Que frequentemente está aqui conosco também. Hoje, excepcionalmente, nós temos também o professor Adilson Marques, que é doutor em educação, né? Está fazendo pós-doutorado em educação. Ele vai falar aqui conosco, vai fazer uma chamada, né? Vamos dizer assim, para o Festival do Livro. Então ele vai dar pormenores, né? Logo a seguir nós passaremos a palavra para ele. Ele vai falar sobre isso. Nós estamos também com os trabalhos técnicos do Daniel Monteiro, que é o jornalista aqui da Rádio Fuscar, que também participa conosco nesse debate, aliás, de forma muito brilhante, né, Daniel? E eu, professor Toninho, estamos aqui para bater esse papo, né, Matheus? Perfeito. Boa tarde, Toninho. Boa tarde a todos os ouvintes. Hein? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, professor Adilson, né? Boa tarde, Daniel. E é isso, né? Vamos estar dando continuidade naquilo que nós começamos, naquela discussão que nós começamos a semana passada, né? Vamos estar dando uma direcionada mais para a questão das políticas de ações afirmativas, né? Existe toda uma controvérsia, uma polêmica por trás das ações afirmativas, né? Onde o movimento negro considera uma conquista, mas existem setores da sociedade que resistem, né? Vamos tentar fazer algumas discussões, tendo em vista esses aspectos aí da discussão, tá? Bom, quero agradecer já a oportunidade, desejar boa tarde a todos os ouvintes, os colegas. Estive um pouco ausente de tudo, do trabalho, né? Fiquei um tempo afastado, bom ter de volta. E o senhor sai para manter agora uma regularidade, participar, mas as discussões são muito válidas. Penso que a questão das cotas se insere muito bem nas discussões que se pode ter esse mês, que se deve ter, por conta da consciência negra, essa semana especificamente. É preciso tratar, desmistificar algumas coisas, né, pontuar algumas informações que ajudem, talvez até mesmo a construir uma visão um pouco diferenciada do que se nota hoje. Existe muita desinformação, existe até muito preconceito velado em certos discursos contrários às cotas. Eu acho que talvez esse papo ajude os ouvintes aí a se informar melhor antes de emitir opinião, enfim. Boa tarde, Toninho. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez essa oportunidade, poder falar alguma coisa, né? Hoje, então, como o Toninho já falou, do Festival do Livro, que acontece agora nesse domingo, dia 22 de novembro. Fala um pouquinho sobre o que seria esse festival, por favor. Certo. Esse festival, ele está sendo organizado por um coletivo de escritores que moram em São Carlos. Então nós, eu como escritor, junto com mais algumas pessoas, o Christian Cobra, Paulo Nani e outros autores aqui de São Carlos, que moram em São Carlos, nós sentimos muita falta de eventos que valorizassem, né, os escritores que aqui moram. A gente vê muita atividade com livros nas universidades, no Senac e outros lugares, mas raramente se abre espaço para um autor que mora em São Carlos. Então nós montamos um coletivo de escritores para tentar mudar um pouco essa situação, dar um pouco mais de visibilidade aos autores que aqui residem. Então nós montamos esse coletivo e entramos em contato com a Estação Cultura para fazer esse evento, e nós conseguimos fechar essa data, dia 22 de junho, desculpa, 22 de novembro, que seria o primeiro Festival do Livro. Então a ideia é que as pessoas tenham contato com alguns escritores. No caso, nós reunimos 9 escritores que moram aqui em São Carlos. Então nós temos a Sônia Delcin, Paulo Nani, Christian Cobra, eu, Adilson, o João Marcos, o Antônio Farns, o Ney Vilela, o Luiz Barbano e o Isaac Souza. Esses 9 escritores vão, durante todo o dia, participar de roda de conversa com o público. E durante o dia, o evento vai das 9 às 17, nós teremos também contação de histórias com contadores aqui de São Carlos, algumas performances com alguns grupos que vão se apresentar, e também livreiros da cidade foram contratados para levar livros para venda e troca. Então vai ser um dia dedicado à literatura, ao livro, e a nossa intenção é que desse primeiro festival a gente consiga levar um trabalho similar para as escolas públicas, né? As municipais e estaduais, para que os alunos, os professores tenham contato com esses escritores, né? Que moram em São Carlos, publicam, a grande maioria por conta própria, né? Assim, banca para publicar o livro e não consegue espaço para divulgação. Né? Acaba. É tipo aquele jogador que bate o escanteio, vai para a área, cabeceia, faz o gol, vai para a torcida, comemora. O contorno tem que fazer tudo. Né? Então a ideia do festival é um pouco essa, né? De dar um pouco de visibilidade aos escritores. E também aproveitar esse momento, convidar outros escritores que também estão aí meio que perdidos para entrar em contato com a gente, fazer parte desse coletivo, né? Para que a gente possa aí fazer outros eventos, né? Além desse, que vai ser o primeiro festival do livro. Nossa intenção é que passe a fazer parte do calendário oficial da cidade. Então todo ano se tem um festival. E também, como falei, né? Um trabalho junto às escolas para mostrar esse trabalho. Né? Às vezes fica muito focado em livros comerciais, né? Os autores mais comerciais, esses encontros, festivais que tem na cidade. E pouco espaço se dá àqueles que estão batalhando para publicar um livro, né? Então essa é a ideia do festival, abrir essa porta. Então, parabéns pela iniciativa, viu? Muito interessante, muito válida aqui para o Brasil, né? Uma vez que tem sido um desafio muito grande aí para todos os setores do educador, dos educadores no Brasil, criar o hábito da leitura, né? Criar a cultura da leitura, o amor pelo livro, né? Isso ainda é um desafio nosso aqui no Brasil, né? A gente que trabalha na escola pública, sabemos disso, né? Você chega no terceiro ano do ensino médio, não tem 10% de uma sala que gosta de ler, né? Então isso é um problema muito sério. Vem iniciativas como essa, muito bem-vindas, né? Que aproxima as pessoas do livro, né? Do cara que elabora o livro, né? Da pessoa que escreve, né? Enfim, muito bem-vinda, né? Eu tenho um amigo meu, que ele é professor, né? Ele escreveu um livro, tem uma grande vontade de estar divulgando o livro dele, né? Até procurou lá no sindicato, na reunião de sexta-feira, a possibilidade, né? Tem uma aluna minha da Escola Jardim dos Coqueiros também, que ela produz o livro, ela está procurando uma forma de editar, enfim, de dar o caráter. O coletivo é um espaço para trocar ideias, né? Exato. Vou estar entrando em contato com ele já, certeza. E vou estar falando sobre isso, né? Muito legal. E até assim, eu estava falando com o Toninho, vindo para cá, mostrar que escrever um livro não é uma coisa sobrenatural. E então, assim, além de estimular a leitura, estimular o ato de escrever, né? Então imagina um aluno aí do segundo grau, hoje ensino médio, né? Quer dizer, ele poder, quem sabe, ler, produzir um livro, e quando ele termina o segundo grau, né, o ensino médio, ele ter condições de publicar um livro, né? Algo que no exterior é tão fácil, e que no Brasil é uma grande batalha, né? Muito interessante. Por sinal, o Daniel também é potencialmente um escritor, né, Daniel? Você é pertente escrever, né? Sim. Faz parte de um projeto pessoal, na verdade, que trabalha a história da minha família, que é migrante africana na época das independências africanas, década de 60, 70, todo aquele movimento de independência das repúblicas africanas, e vieram para cá, tem uma história um pouco assim. A ideia é escrever um romance sobre isso, um romance histórico semificcional, porque vai ter detalhes, respeitar a cronologia da época, e vai contar histórias relacionadas a todos os integrantes da minha família, mas de uma certa maneira é ficcional, porque, enfim, escrever um livro, dar corpo, essas histórias acabarem se encaixando todas, então a proposta é essa. Muito bom. Interessantíssimo. Professora, existe já algum evento no Facebook pra gente ajudar a divulgar? Ah, sim. Tem um evento chamado Primeiro Festival do Livro de São Carlos. Pode procurar. Pode procurar no Facebook. Alguns interessados. Ótimo. E aproveitando nessa questão da semana afro, tem uma artesã aqui na cidade, a Fátima, que ela faz um trabalho muito bacana. Ela, vamos dizer assim, ela reescreve algumas histórias infantis com personagens negros. E ela faz uns livrinhos de pano. Então ela também vai estar no festival. Assim, quando ela entrou em contato, a gente já tinha fechado a programação da Roda de Conversa, né? Então ela não vai estar na Roda de Conversa, mas ela vai estar expondo os livros que ela faz. Então também é um trabalho muito bacana aí de valorização, né, da cultura afro-brasileira. Bem bacana. Então, mas vamos retomar o nosso tema, né? Com certeza, tá, com certeza, né? Então, nós, na semana passada, nós estávamos discutindo justamente a questão, né, de como que o negro foi introduzido na sociedade brasileira, né? Várias abordagens históricas, sociológicas, né? Os vários fatores aí que contribuíram para a condição do negro. Inclusive, existe estudos científicos muito bem embasados que justificam mesmo que o racismo é uma prática que vigorou como política de Estado no Brasil e que hoje que nós vemos são as consequências disso, né? O negro hoje, quando você vê um negro na periferia da sociedade, à margem, né, da sociedade, né, a gente está vendo o resultado de política de Estado deliberada, que foi adotada lá no final do século XIX, início do século XX, que traz os resultados hoje, né? E nesse sentido existe toda uma justificativa, né, muito bem plausível, né, para que exista uma política de compensação, né? Digamos assim, as políticas de ações afirmativas, as cotas de vaga para negro nas universidades públicas, nos concursos públicos, né? Enfim, as várias medidas que ainda estão bem tímidas, ainda tendo em vista o estrago com que a população afrodescendente vivencia na nossa sociedade, né? Então a gente pode dizer que são bem tímidas. Mas mesmo assim a gente sabe que existe uma resistência muito grande, né? Hoje as redes sociais, né? As redes, a internet, né, Facebook, né, ele contribui muito para propagar ideias conservadoras, né? E a gente vê que são ideias que tomam uma dimensão muito forte, né? E você vê hoje, né, inclusive um fenômeno que eu presenciei, é lógico que não tem fundamento científico nenhum, né, um estudo de pura especulação que eu fiz ainda da sala de aula, né, mas eu dou aula nos terceiros anos do ensino médio aqui, né, nas três escolas que eu trabalho, duas delas eu dou aula no terceiro ano, né. E aí eu fiz uma pesquisa com os alunos, né? Quem é que vai prestar Enem, né? Quem é que vai prestar a universidade, né? E o que é que eles acham das políticas de cota de vagas, né? Uma vez que são alunos aqui de São Carlos, né? E que tem uma universidade federal, com a qual as políticas de cotas para negros é pioneira aqui, né? Eu perguntei aí, o que que vocês acham, né? É, uma sala com 30 alunos, outra com 35 alunos, e eu posso dizer que não chegou a 5% do número de alunos que são favoráveis às cotas, né? São contra, a grande maioria, inclusive alunos afro-brasileiros são contra. E eles reproduzem aquele jargão, né, que é muito bem batido, né? É uma forma de criar discriminação, é uma discriminação ao contrário, né? É uma forma de tirar a vaga do aluno branco. Enfim, cria-se aquele mal-estar, né, que faz com que o próprio aluno afrodescendente, a própria pessoa afrodescendente, se sinta mal e se identificar com isso, né? Então existe todo um movimento muito forte, né, muito bem embasado aí, né, embora seja bem baseado em senso comuns, em achismo, né, mas ele é muito forte, ele está influencia muito na opinião das pessoas, né? E é nesse sentido que eu acho que a gente tem que fazer uma discussão bem aprofundada mesmo, até mesmo para que volte a existir o orgulho, né? O orgulho do povo negro, aquela questão que a gente estava falando da identidade da semana passada, né? Por que que é que no Brasil o cara que é afrodescendente não se identifica, não fala eu sou afrodescendente, né? Porque ele tenta se distanciar, né? Então, quando surgiu a política de cota, num primeiro momento as pessoas resgatavam as suas origens. Não, eu sou afrodescendente. Agora está, tendo em vista todo esse movimento contrário nas políticas de cota, o cara, opa, peraí, não é assim, né? É muito importante que essa discussão encaminhe, né? Que exista um aprofundamento, né? Enfim. É isso, né, que eu gostaria de... Assim como o Bolsa Família, a política de cotas sofreu de um processo de estigmatização, né, no qual ela, assim como o Bolsa Família, foi tratado como bolsa esmola, as cotas também. Há uma campanha contrária para parecer que é um favor que está sendo feito e não necessariamente uma política de inclusão que visa reparar todo um processo histórico que vem contra a população afrodescendente. Eu acho, Daniel, que a gente tem que recorrer ao velho Marx. Né? O que está acontecendo realmente é uma luta de classe, que aliás nunca deixou de existir. Tem aqui um caso de um partido político, não vou citar o nome, que ele não pode nem pagar advogado, mas entrou no Supremo Tribunal Federal contra as cotas. E o Supremo deu meio de causa às cotas, obviamente, né? Porque uma série de arrazoados aí, né, que não faz sentido. Na verdade, o que é mais crítico nessa história toda é que, como você está dizendo, Matheus, afrodescendentes acabam trazendo para si essa ideologia, né, dessa classe dominante. Nem exatamente, a classe média alta, né, para cima, vamos dizer assim. Penso que é uma herança colonial mesmo. Então, nesse sentido, mesmo que é uma luta de classe. Né? Originado, a gente tem um contexto muito, muito peculiar, porque o Brasil, fazendo esse levantamento histórico, de fato, como disse tanto Daniel, Matheus, existe uma questão de equiparação histórica. Nós tivemos uma longa e histórica política de desmerecimento, de desvalidação, de total, né, exclusão da população negra. E acredite se quiser, né, o Brasil é o país que mais importou mão de obra escrava assim, no planeta. A gente tem uma ideia de outras potências colonizadas, digamos assim, se a gente pode usar esse termo, né? Mas Estados Unidos, especialmente as colônias do Sul, chegou a importar durante todo o seu período colonial, né, em torno de 600 a 800 mil escravos, assim, valores aproximados. O Brasil, durante todo o seu período colonial, importou em torno de 4 milhões de escravos. Né? Hoje, no atual contexto da América, no continente americano, cada 10 negros, 6 falam português. Então, o Brasil tem uma matriz africana muito forte. Isso não representa apenas a nossa constituição étnica, mas a nossa cultura, o nosso idioma. E a gente trata essa população como indivíduos inexistentes. E o passado, que colocou eles em condições que o Toninho citou, que o Matheus citou, também é tratado como se ele não tivesse ocorrido, como se a abolição tivesse sido uma estaca zero. E a partir da Lei Áurea, brancos e negros tinham condições ideais iguais de concorrência na sociedade, o que é uma grande confusão, uma falácia. Não existe isso. Basta observar o nosso contexto de trabalho. Matheus, o pessoal também trabalha em escolas, basta sair do contexto da escola pública e ir para privado, você vê que maciçamente a população é branca. Né? A população de alunos nas escolas brancas é hegemonicamente branca, ao passo que na escola pública nós temos negros, pardos, mestiços, especialmente no período noturno, nós notamos o predomínio de alunos negros, pois são aqueles que trabalham ou, em virtude de uma série de condições, não conseguem acesso às salas da manhã, que também, de maneira bastante equivocada, acabam sendo associados a alguns status, né? Estudar de manhã é melhor que estudar tarde, à noite, por aí vai. Então, esses indivíduos, eles são marginalizados em todos os aspectos, desde a sua formação escolar até o status do seu trabalho, do que eles podem desenvolver, do que eles conseguem alcançar. Então isso traz as políticas de cotas não só como, né, como costuma ser colocado de maneira muito equivocada, como uma vantagem. Não é uma questão de justiça, é uma questão de equiparação. Então a gente tem que fazer essa leitura mais crítica do nosso passado. Né? Eu ia falar justamente isso, que nós temos uma ideologia muito forte, né, da meritocracia, né? Mas se esquece da desigualdade para que essa meritocracia possa ser colocada em prática. Então, o componente da justiça tem que estar antes, né? Anteriormente, a meritocracia e a justiça, para que possa haver uma, vamos dizer, entre aspas, uma competição mais justa, mais igualitária. Igualitária. E ia falar uma coisa interessante, desde 99 eu trabalho com a questão da diversidade religiosa. E a gente percebe, né, o preconceito que há em relação à religiosidade afro-brasileira. E agora, recentemente, eu estava olhando lá no Facebook, duas matérias que me chamam a atenção. Uma, não lembro agora se é no Espírito Santo, qual que é o estado, que tem uma estátua de Iemanjá e os deputados daquela querem tirar aquela estátua. E também, acho no Congresso Nacional, lá uns deputados que estão propondo proibir a capoeira Angola no Brasil. É uma das famosas bancadas. Retrocesso uns 200 anos. Impressionante. Deixa eu ver como essa questão do preconceito se manifesta em coisas assim que estão até absurdas, né? Por que propor acabar com a capoeira Angola? Né? Por que tirar uma estátua de Iemanjá? Mas você vê como o preconceito é tão enraizado, né, que até nessas questões religiosas, culturais, aparece, não só a nível profissional. Né? Você, como sociólogo, Matheus, existe interesse em se manter o preconceito vivo? Olha, Tony, a questão, o próprio mito da democracia racial, né, ele vem justamente para isso, né, ele vem para poder... passar a ideia do bom mestiço, né? Enfim, a elite branca brasileira incorporou o mito da democracia racial no sentido de transformar o que lá no final do século XIX, início do século XX era um problema, uma possível solução. Né? Então não existe declaradamente, né, uma política de reforçar a questão da discriminação. Tanto é que ninguém fala que é preconceituoso, que é racista. Né? Mesmo você vendo o racismo se reproduzir cotidianamente, parece de forma perpétua na sociedade brasileira, você nunca vai ver alguém deliberadamente assumindo que é racista. Né? Então, isso já serve para a gente comprovar que não existe a questão do preconceito declarado. Né? E aí é que está, né? A questão de ser esse tipo de preconceito velado, né? Subliminar, né? Muito bem elaborado, que é extremamente complicado de se combater. Né? E é um tipo de preconceito de racismo, né, vamos dizer assim, né, que coloca, transforma, dá para o negro, que é o marginalizado, a própria responsabilidade dele ocupar essa posição marginal. Né? Então atribui ao negro isso. É extremamente covarde esse sistema, porque ao mesmo tempo que ele é muito forte, muito bem elaborado, ele responsabiliza o cara que é vítima. Né? E aí o que acontece? Essa ordem ela vai se reproduzindo eternamente. Né? Você vê aí um exemplo muito bem frisado aí pelo Sérgio, né? A questão da escola, né? Olha, que ele levantou uma questão muito interessante, né? Que a escola durante a manhã, a própria escola pública durante a manhã, é predominantemente uma população não negra, né? E já na escola, no período noturno, a mesma escola é predominantemente afrodescendentes, né? Que ocupam a sala de aula. Então, o que acontece, né? Você vê que existe aquele estigma mesmo, que a sala de aula no noturno é mais complicado de trabalhar, né? E, enfim, a qualidade é diferente do período da manhã, né? E tudo isso você acaba atribuindo a responsabilidade disso a quem? Aquela população que está lá, né? Você ignora, né? Todos os fatores históricos, né? Sociológicos, políticos, culturais, né? Então essa que é a grande questão, né? A questão de que a discriminação ela é uma prática, né? Uma prática muito forte no Brasil, embora ninguém assuma, né? E ela tem que ser combatida de alguma forma. Os movimentos políticos, né, em especial o movimento negro, ele está aí, está lutando, está conquistando, né? A gente tem a data do 20 de novembro, que é uma das maiores conquistas, né, que está sendo muito discutida aí atualmente, né, do porquê que é feriado em algumas cidades e outras não, né? E será que um dia se tornará feriado aqui em São Carlos, né? Enfim, será que é feriado só para ficar em casa vendo televisão? Será que vai ser feriado para a gente discutir com profundidade o que é, como que é que está a população negra, qual que é a questão do negro no Brasil? Enfim, são várias medidas que são muito válidas, né? Justamente contra esse tipo de preconceito em vigor no Brasil, essa discriminação que reina aqui na nossa sociedade. Aliás, só um dado, depois para quem tiver interesse, só procurar por CEPPIR, S-E-P-P-I-R, que é a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, no Google, né, que é uma secretaria ligada ao governo federal, que aponta que em mais de mil cidades brasileiras se comemoram o dia 20 como o dia da consciência negra. E aí tem uns dados que estão dentro do release, só para destacar, apenas 6 estados é feriado estadual. Todos os outros ou não são feriados estaduais e você faculta ao município, ou então não há nenhum município daquele estado em que é feriado estadual. No caso, Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul é lei estadual que determina que o dia 20 de novembro seja feriado estadual. Dos estados que não são, no Acre, Ceará,

Revista. Amigos ouvintes da Rádio Fiscal, estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista. Hoje falando sobre a questão da consciência negra, especialmente sobre a questão das cotas, né, das políticas públicas, né? Ações afirmativas, isso. E no bloco anterior a gente falava sobre quem ganha com o preconceito, não é isso? Bom, há algum tempo atrás se dizia que era para se formar um exército de mão de obra em reserva, né? Segundo a teoria marxista. Mas hoje isso, não sei se isso se aplica mais, né? Porque hoje o mundo está tão avançado tecnologicamente que não há necessidade tanto dessa mão de obra, desse exército de mão de obra de reserva, né? Então, como é que você estava explicando, já que infelizmente eu tive que sair? Tony, a grande questão, existe uma discussão hoje, né? Uma discussão que ela é bem pós-moderna. Lógico, pós-modernismo, para discutir ele é muito abrangente, né? Mas é quem discute contrário ao pós-modernismo, quem faz a crítica ao pós-modernismo, ele faz a crítica justamente no sentido de resgatar aquilo que se estabelece como normal, né? Então, o que que acontece? A gente vive numa sociedade, né, onde se parte do princípio, né, as elites estabelecem isso, né, sobre o que é normal e o que é anormal, né? Então é a questão da heteronormatividade. Então ser heterossexual é normal, não ser heterossexual é normal. É a questão da sexonormatividade, né? Ser do sexo masculino é normal, não ser do sexo masculino é anormal, tem que se meter, né? E a questão da raça normatividade, né? Que ser, pertencer ao grupo racial dominante é normal, não pertencer é anormal. Então a grande questão é essa, né? É você vencer isso, né? Então quando a gente fala de já quem que atende, né? Por que que será que se posicionam tanto contra a questão das cotas, por exemplo, a questão das ações afirmativas, né? Porque está rompendo com isso, né? A questão da normatividade. Está falando assim, quando você é, quando o afrodescendente conquista um direito, está colocando na esfera da normatividade setores que quem está no poder, que as elites não querem aceitar que seja normal, né? A ideia que age, né, que é hegemônica na sociedade, ela parte desse princípio, né? De que o normal é aquilo que as elites estabelecem como normal, né? Então, dentro da própria discussão crítica ao pós-modernismo, está isso, né? E existem vários movimentos hoje que fazem essa crítica, né? Os movimentos GLST, né? São movimentos hoje que se baseiam nisso, né? Romper com essa ideia de normatividade e criar, pluralizar, né? Diversificar a ideia do que é normal, né? E fazer com que todos os setores, né, por mais plurais e diferentes que sejam, tenham o direito de participar, de ser respeitado, né, de usufruir, de estar em todos os espaços dentro da sociedade, não somente à margem, ou então jogado, ou então tratado como subjugado dentro da sociedade, né? E é isso que quem é contra as ações pega, né, no final das contas, né? Não quer que pegue o espaço, né? É uma questão de luta política mesmo, né? De preservação de uma ordem hegemônica aí que é milenar, né? Privilégios, né? A grande questão é essa, né? Fica a sensação de ter que dividir algo que antes era exclusivo seu, entendeu? Seja um banco de ônibus, seja um espaço na areia da praia, um espaço numa universidade, dentro de uma... aquilo que era ocupado por determinados grupos, determinadas classes, e que sim carregam consigo, que aprenderam em casa, que por sua vez os pais aprenderam com os pais deles. Eu digo que isso é estrutural, é algo hereditário, preconceito a gente acaba herdando, né? O indivíduo, como o Toninho pontuou, o professor acho que chegou a mencionar, a gente falou que essa questão de que o preconceito, ele de certa forma, ele tem indivíduos que ganham com ele, entendeu? Ele tem indivíduos que se beneficiam desse tipo de preconceito. Ele tá estrutural e não é meramente casual, assim. Ele tem indivíduos na sociedade que lucram com isso. Isso é vantajoso. Criação de um exército de reserva, eu acho que a sociedade está um pouco mais complexa. Né? Mas eu vejo que no caso do Brasil existe um certo ranço que inclusive faz com que determinados grupos, né, pertencentes à elite identifiquem essas mudanças que vem se observando através de ações afirmativas com o Partido da Situação do Federal, associando a ele, a todo esse tipo de mudança que está tirando desses indivíduos privilégios que antes eram exclusivos. E aí nós vemos essas manifestações de ódio, né, essas manifestações de indignação seletiva, não porque o problema, a gente sabe, não é só a corrupção, pode até ser, muitos ali estão indignados com a corrupção, mas a gente sabe que o problema ali é também o fato de que identifica-se, né, de maneira bastante equivocada, identifica-se aquele partido, aquela figura, né, uma série de mudanças que estão associadas a perder os meus privilégios, entendeu? Aquilo que antes era exclusivo para mim, eu não precisava dividir a minha universidade com esse tipo de indivíduo, e que historicamente é visto como alguém subalterno, alguém perigoso, alguém que traz consigo uma série de mazelas sociais, vícios, problemas, né? Então esse tipo de visão, esse ponto de vista que eu acho que a gente tem que combater especialmente na escola com a molecadinha. A gente escuta muita besteira que eles trazem de casa, porque é um pensamento que já está introjetado, enfiado na cabeça dos pais deles, né? Como a ideia de que porque não tem, né, um dia da consciência branca, os brancos não precisam de um dia para avaliar a sua condição na sociedade, que sempre foi de dominação, de privilégios. Ah, mas a cota vai tirar a minha vaga, a cota vai diminuir a qualidade da universidade, é o que a gente escuta em nível de ensino médio, por exemplo. A cota dá vantagens. Não, você tem vantagens. É isso que a gente tem que conscientizar. Um indivíduo numa escola particular que tem aula no período da manhã, da tarde, plantão, material apostilado, ele não precisa sequer saber o que é trabalhar durante meio período, estudar correndo à noite, mal se alimentar para isso. Ele tem que entender que ele tem privilégios sobre um indivíduo que vive em uma condição completamente avessa dele. E ele tem que ter consciência disso, né? E a vantagem é estar com ele. O que ele tem que fazer é simplesmente abrir os horizontes e entender que existem pessoas em condições muito, muito inferiores a dele. Você, é difícil conscientizar isso. Sérgio, você trabalhando nas duas redes, você percebe da rede particular alguma consciência nesse sentido? Olha, assim, eu acho que nos anos... Essa desigualdade. Sim, uhum. Sim. Nos anos iniciais a gente vê que o conhecimento ainda precisa, né, vamos dizer assim, lapidar os preconceitos que eles trazem, assim. Ao longo do tempo, com a própria atuação de muitos professores, esse pensamento vem mudando. Porém, não é hegemônico, tá? Não dá para dizer que todo mundo ali tem essa visão. Eu conheço alunos da mesma sala que são extremamente progressistas, abertos, né, em salas de ensino médio, nível particular, e outros que realmente são retrógrados ao extremo e que chegam a fazer comentários de cunho racista, a ponto de eu ter que parar a aula e intervir naquilo, sabe? Então, a gente vê que vem muito também do ponto de vista que o sujeito traz de casa. A escola desconstrói muita coisa, mas a casa do indivíduo é difícil. Ela geralmente é um antro de edificações de besteiras na cabeça. Sempre assim, e tem um peso importante, a mídia. Sim. Né? A gente sabe, a educação acontece só na escola, né? Então, a mídia, enquanto um processo educativo, ela tem um peso muito grande. E, infelizmente, negativo, né? Então, às vezes, você vê uma matéria num jornal, na televisão, falando sobre cotas ou sobre, como você falou, Bolsa Família, sendo colocado como se fosse um privilégio para aquelas pessoas, né? Não como uma justiça sendo feita. E ao contrário, quando, sei lá, um juiz que já ganha muito bem, ainda tem lá benefícios de moradia, benefícios para ajudar na educação do filho e tal, né? Isso não é tratado como privilégio, né? Então, assim, uma inversão total. Aquele que já tem uma boa estrutura, é como se ele merecesse ter ainda mais uma auxílio. Conquista, né? Conquista, né? É, ele está conquistando. É. E quando você faz uma política como Bolsa Família, é tratado como privilégio. Então, a mídia tem um peso forte, né, para ajudar a criar esse estereótipo, essa visão preconceituosa. Sim, sim. E a própria incoerência dele, só fazendo um ponto que me veio à mente, há pouco tempo eu vi em uma dessas notícias sobre protestos aí, enfim, uma senhora com uma placa, né, bastante ofensiva, as cotas, as políticas de ações afirmativas e fazendo uma série de confusões, inclusive, acho que o slogan era baixas cotas, conspiração comunista, fora isso, fora aquilo e tal. E aí o repórter falou, olha, quais os problemas, né, com as cotas, olha, porque eu sou contra o indivíduo viver das benesses do governo, ele tem que conquistar os seus direitos e tal, embaixo embaixo estava escrito fulana de tal, pensionista, né? Pois ela é casada com um ex-militar e ela vivia da pensão que o marido deixou pra ela. Achei isso de uma coerência. É o que o gato achava ali da esquizoanálise, né? Uma esquizofrenia ali na... Impressionante. É isso. Fazer nosso intervalo, Daniel. Agora nós ouviremos a Carne com Elza Soares. Por sinal, muito forte essa música. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. A carne mais barata do mercado é a carne. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui entre amigos professores e também com o meu amigo jornalista Daniel Monteiro, aqui da Rádio SCAR, estamos conversando sobre a questão das cotas, né? Enfim, sobre a questão do preconceito racial, enfim, consciência negra, né, no seu conjunto. E no último bloco a gente falava sobre como que o afrodescendente é colocado né, de uma forma geral, como um subalterno, né, isso na mídia, na teledramaturgia, né? Não sei se a gente chegou a falar, mas se não falamos, vamos falar agora. Né, Daniel? Você citava aí algum caso, né, que você viu? Não, se tem um comercial, não lembro agora do que era o comercial, mas era de um gênero alimentício, é, agora, pleno mês de novembro, semana passada eu estava zapeando a televisão e vi, no qual a empregada era afrodescendente. A empregada, no meio do comercial, ela aparecia na cozinha, feliz, cuidando da mesa do produto que estava sendo anunciado por uma figura preponderante da mídia. É emblemático quando você vê um frame de um segundo no qual ela aparece nessa posição subalterna, mediante um comercial de alimentação e propagando esses estereótipos que até hoje luta-se tanto contra, mas faz-se um favor indireto, às vezes quase subconsciente, de apresentá-lo da maneira como ele já estava. É, eu penso que a televisão acaba por representar assim, uma continuidade desse pensamento, né? É, acho que já foi dito pelo Toninho no começo, a gente vive as consequências do nosso passado colonial escravista. O Brasil, como a gente colocou, foi um país de intensa utilização da mão de obra escrava. E isso gerou no inconsciente coletivo, na mentalidade das pessoas, o que vai se passando, como eu disse, através da educação, através da própria família, que perpetua muito, né, essas lógicas, a ideia da inferioridade que era propagada durante a própria escravidão. Fazia parte de um pensamento cientificista de que o negro era incapaz de caminhar por si próprio, no sentido de evoluir psicologicamente, mentalmente, que ele era limitado a trabalhos braçais, que o seu cérebro, né, biologicamente não era capaz de produzir conhecimento. Isso era um pensamento que justificou o neocolonialismo, por exemplo, justificava a escravidão. O indivíduo negro era retirado de sua terra para cá, e a justificativa utilizada é que ele era melhor para trabalhar que o índio, por exemplo, né, que outros indivíduos. Isso gerou um pensamento que nós vemos ainda nos dias de hoje, de que o negro, ele é essencialmente um homem destinado ao trabalho braçal. Isso é uma grande falácia, a gente escuta muito isso na escola. Ah, mas os negros são mais fortes, eles são melhores para esse tipo de trabalho. Não, meu amigo, a gente tem que desconstruir isso, tem que chegar e falar, olha, é simples, dava lucro. Dava lucro trazer os escravos escravizados da colônia portuguesa de Angola, da colônia de Moçambique, e revendê-los aqui. O lucro era tão grande que o navio negreiro chegava às vezes em estados lastimáveis, em virtude, né, dos óbitos, dos corpos que vão caindo nos últimos decks, né, do porão do navio negreiro, as fezes, os dejetos que vão se acumulando. O navio chegava em condição tão terrível que o traficante, ele revendia os negros aqui a um preço tão interessante que ele abandonava o navio porque ninguém queria fazer a limpeza. E o lucro que ele tinha garantia que ele pudesse comprar um ou dois navios e ainda guardar dinheiro. Uau. Então muitos navios eram abandonados na costa do Rio de Janeiro, por exemplo, porque eles estavam em estados lastimáveis e ninguém ia limpá-los, e com lucro obtido esse indivíduo comprava mais. Uau. É que aí mostra claramente, né, que o preconceito foi uma coisa construída, né, ao longo do tempo, para ter vantagens, para justificar óbvio. Questões econômicas. A grande questão, né, a gente aprende na sociologia isso, né, um dos principais métodos que a gente faz na sociologia é o método de desnaturalização dos problemas sociais, né? Então é isso, existe um processo de naturalização dessa condição do negro, né? E essa naturalização, ela age no nosso inconsciente, né? A mídia, ela é um instrumento que reproduz muito isso o tempo todo, né? E faz com que a gente perceba como a condição do negro na situação marginal como algo natural, que a gente tem que simplesmente acomodar-se e pronto, né? Não precisa de ter nenhum movimento contrário a isso, porque isso é natural, né? É muito difícil você combater uma coisa que é natural. É como se fosse a mesma ideia que vigora por trás do machismo, né? Uhum. O machismo na civilização judaico-cristã ocidental, ele é uma coisa que ele é um elemento que pertence à esfera daquilo que foi construído historicamente como algo natural, né? Então, é difícil demais se combater, né? E ocorre o mesmo com o racismo, né? O racismo, ele foi recentemente, aí 500 anos para cá, vai 350 anos para cá, quando começou a escravidão no Brasil, foi passado para a gente como algo natural. E hoje a mídia reproduz isso o tempo todo. E aí, quando se fala em política de cotas, de ação afirmativa, você está adotando uma postura que vai contra a natureza, né? E daí que vem tudo dos argumentos contrários, o que, e acaba escamoteando, escondendo aquilo que tem de mais essencial nessa política de ações afirmativas, que é fazer o quê? É, incentivo, um estímulo para que a população afrodescendente saia da condição marginal, saia dessa, rompa com essa ideia de que a posição dela natural é a posição periférica e comece a ocupar espaço dentro das esferas de decisão da sociedade, né? Importantíssimo isso. Ocupem, tornem-se gerentes de bancos, enfim, diretores de escola, né, políticos. Representatividade negra a gente tem no nosso congresso. Que representatividade negra, olha isso. Não tem, não tem isso, entendeu? Não chega. Porque esses indivíduos, eles não são levados a sério. Quem vai votar no político negro? Aqui o Brasil, eu acho improvável. O pessoal ainda me perguntou assim, você acha que vai ter um presidente negro no Brasil? Eu falo, olha, eu acho muito improvável. O indivíduo negro, ele nasce sem representatividade. Se nascer negro no Brasil, nascer uma mulher negra no Brasil, é você saber que você vai ser tudo menos objeto de desejo, você vai estar totalmente fora do padrão de beleza socialmente definido. Você vai ter que alisar o seu cabelo para ficar mais ou menos no critério de alguns dos homens aí. Então, a injustiça nesse sentido, ela não é só de negar para o indivíduo a oportunidade de ascender, de chegar aos bancos da universidade, mas também de ter um mínimo de aceitação social. Isso é uma herança que nós temos no nosso passado colonial, né? O indivíduo foi coisificado. É, existem relatos absurdos do que se faziam em nível de questão sexual. Existe relatos como, por exemplo, do famoso Barão de Cajaíba, né, que do engenho de Santo Amaro, Rio de Janeiro, no século XIX, recebe a visita de um aventureiro inglês, né? Os ingleses estão aqui dando muito pitaco nessa época. E ao entrar na casa, ele vê uma jovem escrava e elogia os seios dela, porque ela, né, andava com seus amostras, uma moça que estava lá dentro. E ao se despedir, depois de uma semana de viagem, o barão chama ele e entrega, como lembrança, os seios dela numa bandeja. Nossa! Então é tratar o indivíduo como uma coisa, como uma propriedade, um objeto da qual eu faço o que eu quiser. Eu tenho direito sobre cada aspecto do físico dele. Esse pensamento pode não ter mais o amparo do Estado, porque a escravidão, né, legalmente, pelo menos, acabou, mas ele ainda habita o pensamento das pessoas em vários níveis. A gente tem situações aí onde a imagem do negro é relegada àquele que, como eu disse, tem todo tipo de vício de comportamento, é perigoso, olha, se está vindo nessa rua, vou mudar para a próxima. E você nunca é racista, o racista é sempre o outro. A mesma estereotipação da figura, como, por exemplo, você vê na ficção básica, no qual a mulher negra, ou ela é aquela muito que gera muita volúpia, sempre extremamente sexualizada, ou então ela é a empregada subalterna que luta porque você transparece uma série de outras condições, ela sempre busca essa aceitação, ou seja, quase um reflexo da sociedade, mas sempre do ponto de vista de que ela é inferior ao restante. Ou então o homem negro é isso, ele é o empregado, ele é o subalterno, ele é o braço direito do importante do contexto da novela. Ou por aí vai, você tem uma série. Ou então eles são sempre o núcleo cômico. Não sei se você vai falar agora. São sempre o núcleo cômico no qual você tem. A música muda. Todo escracho, todo sarcasmo não, mas todo escracho dentro da novela é relegado ao núcleo afro. Exato, a periferia, né? Exato. É como se o drama deles não fosse sério. A parte séria da teledramaturgia ali, das novelas, está ali em Ipanema, está no Leblon, está nas áreas onde a história realmente importa. É ali que está o trama. Eles estão, né, mocinha, mocinha, e aquilo que vai desdobrar no final da novela. Adilson, você poderia reforçar esse convite sobre o Festival do Livro, por favor? Só... Pelo comentário da naturalização, eu lembrei de uma história interessante. Que em 2008, numa escola que eu lecionava, eu tentei organizar um seminário sobre a Umbanda, que estava se comemorando o centenário da Umbanda. E a direção da escola proibiu, né, o evento, e disse que se eu continuasse com aquela ideia, eu seria demitido por justa causa. Aí o evento não aconteceu na escola, e eu comentei, né, mas por que a escola então faz festa junina, enfeita a escola no Natal, uma referência a toda uma tradição religiosa católica, né? Aí a resposta foi o seguinte, é que essas questões já não é mais religiosa, ela já é cultura, né? Então, o que se refere, vamos dizer, às religiões dominantes é a cultura, então pode fazer. Deus. Alguma coisa ligada à religiosidade surte. Que não tem esse domínio. Como se algo não fosse cultura. Aí não pode. Mas então, bem, eu quero aproveitar esse espaço então, que o Toninho está oferecendo para nós, divulgar aí para os ouvintes o primeiro festival do livro, vai acontecer no dia 22 de novembro, agora domingo, na Estação Cultura. É um evento organizado com o apoio da Estação Cultura, mas por um coletivo de escritores aqui da cidade. E também convidar os autores que estiverem ouvindo aqui o programa, que entrem em contato com a gente, ou pelo Facebook, ou por e-mail, para fazer parte do coletivo, que a ideia é somente essa, de dar visibilidade aos autores que moram em São Carlos, né, para a gente possa aí também divulgar nosso trabalho. É isso, amigos. Estamos terminando o nosso programa. Quero agradecer a audiência de vocês, amigos, ouvintes, e convidá-los para que estejam conosco, né, na próxima segunda-feira, às 17 horas, com reprise à meia-noite, no mesmo dia. Sempre aqui pela Rádio Oscar, 95,3, escute diferente. Ensino Básico em Revista. Escute diferente. Rádio Fiscar, ZYU 757, 95,3 FM, 140 watts de potência. Escute Rádio Fiscar, escute diferente.